Estamos aqui novamente com o Tony Volpão, da Capital Markets. Ele vai dar o panorama para essa semana, que é uma semana meio atípica, né? Temos um feriado aí no meio. Tony, quais são as previsões para essa semana? Na verdade, só queria falar, já que é terça-feira, né, mas saiu algumas coisas na segunda. Eu acho que saiu duas coisas na segunda que vale a pena comentar, né? Primeiro foi, como sai toda segunda-feira, o relatório Focus do Banco Central, onde aconteceu duas coisas que merecem ser notadas. Primeiro, o mercado agora espera, de fato, o número negativo de PIB para o completo de 2009, quer dizer, não mais estamos discutindo somente o que foi chamado por alguns, inclusive dentro do governo, como uma recessão técnica, isto é, seria dois trimestres consecutivos de queda de crescimento. Agora o mercado está realmente esperando uma queda de crescimento para o ano inteiro, né? Então, isso, sem querer ficar brincando muito com os termos, mas qualquer pessoa chamaria isso certamente de uma recessão. Segunda coisa também que importante no Focus foi que a expectativa para a inflação de 2010, que estava fixada em 4,5%, que é exatamente a meta do Banco Central, de fato caiu de uma maneira discreta para 4,46%, mas caiu. Isso é importante porque o Banco Central está hoje mirando mais e mais a inflação de 2010, na medida que o ano passa e na medida que mudanças de taxa de juros têm uma demora muito grande para afetar a economia. 2010, na verdade, já é hoje um horizonte operacional para o Banco Central. E o fato que o mercado já está vendo uma queda de inflação abaixo da meta, discreta, mas já está começando a precificar isso, eu acredito, abre espaço para talvez uma ação mais agressiva do Banco Central em termos de corte de juros. Outra coisa que foi divulgada ontem foi os dados da Anfávia, que na verdade vieram bem acima do esperado, especialmente produção. A produção vem em 272.371 veículos. Isso se compara a fevereiro com 201.685. Isso é um número muito bom, mas como a gente sabe, muito influenciado pela toda a questão do IPI, né? O governo esperou até o último dia do mês para prorrogar por mais 3 meses essa isenção de IPI para o setor. Isso, na avaliação de todos os especialistas, inclusive dentro do setor, puxou muitas compras para esse mês de março, por isso esse aumento em março em relação a fevereiro. E agora a grande questão, o que vai acontecer agora, na medida que os consumidores, né, já anteciparam muito dessa demanda em função dessa isenção, e também que essa isenção está quase ficando permanente, né? Agora o governo fica simplesmente rolando essa isenção para frente, e vamos ver o que vai acontecer com a demanda por automóveis. Hoje a gente teve a divulgação do IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, que na verdade é quase uma prévia do IGPM. Ele veio negativo 0,84, esperado era negativo 0,65, também aqui. Interessante notar o que puxou para baixo esse índice foi quedas nos preços dos bens de consumo duráveis, inclusive automóveis, no nível do atacado, no nível do IPA. Então, também mais um sinal que a economia não está indo tão bem, que a gente está vendo deflação, uma continuidade, uma aceleração da deflação em bens de consumo duráveis neste mês em relação ao mês passado. Quer dizer, a gente não está vendo uma estabilidade, né, no aumento da queda de preços. De fato, o que a gente está vendo de um mês para o outro foi uma aceleração na queda de preços, também não é um sinal muito bom. Por resto da semana, sem dúvida, vai ser o IPCA, que é o índice que o Banco Central mira, né? Isso vai ser divulgado amanhã. O esperado é 0,20 pelo mercado, de 0,55 do mês anterior, que também seria um índice bastante positivo, né? E ajudaria de novo esse quadro que está se desenhando para mais um corte na taxa de juros no dia 29 de abril, que é quando vai ocorrer a próxima reunião do Banco Central. Então, esse aí é o cenário da semana aqui no Brasil. Ok, obrigado, Tony. Até a próxima.